Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Damos hoje início na RDS ao programa Seixal Saudável. Por ser precisamente o primeiro programa, vamos tentar saber quais os objetivos deste espaço e também do projeto Seixal Saudável. Em estúdio temos Celeste Gonçalves, é a coordenadora do projeto Seixal Saudável, e também Miriam Ferreira, chefe do Gabinete Seixal Saudável da Câmara do Seixal, que vai ser uma das colaboradoras permanentes deste espaço. Começo por cumprimentar os ouvintes da RDS e por agradecer à RDS esta parceria com o Projeto Seixal Saudável nesta rúbrica que hoje iniciamos e coloco desde já a seguinte questão à doutora Celeste Gonçalves. O que é o Projeto Seixal Saudável? De que falamos quando falamos no Projeto Seixal Saudável? Estamos a falar de um projeto que tem uma grande dinâmica no Seixal, que já se iniciou há alguns anos, desde 1998, e que é um projeto que envolve todos os setores da comunidade para que em conjunto se trabalhe a saúde e que se melhore a qualidade de vida das pessoas. É uma forma de trabalhar em saúde inovadora. A ideia não veio de nós, a ideia vem da Organização Mundial de Saúde, que fez um desafio a algumas cidades europeias, criando a Rede Europeia das Cidades Saudáveis, em que o Seixal, logo desde o início, aderiu a essa ideia. E os resultados e a dinâmica imprimida no Seixal têm sido, de facto, muito positivos. É muito importante evitar que as pessoas adoeçam. E para que isso aconteça, é necessário trabalharmos em conjunto nas causas dessa doença. E as causas são de diversas razões, quer de ordem social, quer de ordem ambiental, quer em termos da educação, quer em termos de comportamentos das pessoas que representam cerca de 50% de todas as causas da doença. Temos aqui, de facto, um potencial de trabalho enorme e é a altura de darmos um salto qualitativo no aspecto da comunicação e da informação. E, portanto, este programa representa exatamente esse salto no sentido do maior envolvimento e de uma maior dinâmica das pessoas. E o que é que os ouvintes da RDS podem esperar da rúbrica Seixal Saudável? Bom, nós esperamos que este programa seja um espaço de diálogo com todos os parceiros e com a comunidade. Todas as semanas iremos ter um tema central onde vamos convidar técnicos e outras instituições de conselho que, para além de abordarem alguns aspectos teóricos de algumas áreas relevantes, divulgam sobretudo as boas práticas, porque temos muito boas práticas no Seixal e porque também é preciso dar voz e dar visibilidade a esses projetos de sucesso que temos no Seixal e, quanto mais não seja, poderão servir de enzimas e de novas formas de trabalhar por outras pessoas que nos estejam a ouvir. Vamos estar atentos também às sugestões das pessoas, dar algumas dicas, dar alguns conselhos, porque, como já dissemos atrás, uma das grandes áreas importantes para a promoção da saúde são os comportamentos e, portanto, é um bocadinho nessa área que queremos incidir, queremos que o programa seja vivo, que seja dinâmico, queremos cá trazer as instituições e queremos que seja um programa de todos do Seixal. A doutora Celeste Gonçalves coordena o projeto Seixal Saudável há mais de 15 anos. Na sua opinião, quais são os fatores de sucesso deste projeto? Desde já, porque se mantém vivo desde 1998 e, portanto, mantém-se vivo com a adesão permanente de parceiros. Neste momento já contamos com cerca de 140 parceiros. Essa adesão tem vindo a aumentar. Os resultados práticos estão à vista. Os indicadores de saúde do Seixal, de um modo geral, são melhores do que os indicadores da média do Distrito de Setúbal, o que quer dizer que vale a pena trabalhar desta maneira. Portanto, em termos de resultados de impacto em saúde, de facto, temos confirmado que a nossa forma de trabalhar dá a melhor saúde das pessoas e, por outro lado, existe também reconhecimento de estruturas nacionais e internacionais acerca do trabalho do Seixal. Muito frequentemente o Seixal é convidado a falar na sua experiência em acontecimentos nacionais e internacionais como sendo um município com boas práticas de saúde, o que de facto nos regozijamos muito com essa situação. Por último, gostaria que referisse um ou dois momentos marcantes da vida do projeto Seixal Saudável. Bom, não é fácil, mas há um aspecto que nós todos achamos, nós equipa e nós comunidade achamos que de facto é um dos momentos altos do Seixal, que é a realização do Fórum Seixal Saudável. Este fórum realiza-se em dois anos, é uma grande iniciativa, é extraordinário vermos que num concelho toda a comunidade de diferentes áreas profissionais falam durante 2 dias de saúde. penso que em Portugal, eu não conheço um acontecimento com as mesmas características. Como é que durante 2 dias instituições de idosos, jovens, a educação, o social, enfim, a parte escolar, diversas associações ligadas ao desporto, todos em conjunto falam de saúde. E falam de saúde, sobretudo, em duas dimensões extremamente importantes. Por um lado, abordarem os problemas, mas, sobretudo, abordarem a forma como resolvem os problemas. Que atividades é que existem, que projetos, no sentido de encontrar novas soluções para os problemas que vamos encontrando. E de tal forma, isto é importante, que todos os anos, em todos os fóruns, nós vimos um aumento de população a frequentar. O último teve mais de 500 pessoas e, de facto, é extraordinário ver a dinâmica que o fórum tem proporcionado. Ficamos então por aqui neste primeiro Seixal Saudável. Os ouvintes da RDS podem enviar sugestões através do e-mail seixal.saudável@cm-seixal.pt. Na próxima edição falaremos sobre segurança rodoviária. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.